Como é incrível um erro que se cometa. Em um piscar de olhos perde-se a cabeça. Em fração de segundos. Errar não é feio, feio é não aceitar o seu próprio erro. Como, quando, onde, porque não tô aqui pra perguntar. Eu vou tentar te responder, talvez você saiba mais do que eu. Cada um com a sua vida e sempre a mesma lição. Vivendo, aprendendo, sorrindo, chorando, rimando e sempre sonhando. Meu sonho, minha fé é o que me mantém vivo. Não se olhe no espelho e se torna um inimigo. Era pra ser, mas isso aqui virou uma guerra, onde irmãos e irmãs quebram as próprias pernas. Estou bem acima da sua teologia. Sou da periferia, não sou nenhum cientista maluco que acha que é o cara. Não penteia o cabelo e fala dando risada. Dá $1 milhão numa ovelha clonada, pra até sua morte ser muito bem cuidado. E nós aqui, com o peito blindado, segurando os tiros da mentira, do pecado. Não precisa de rato, a cobaia é humana. São milhões de favelados que vivem o drama. O drama da fome, o drama do racismo, o drama da pobreza, o drama do perigo, violência. Mas consequência sempre, a noite chega, o frio também. E bola em sua mente, fumaça, embaça. Embaçou, vai dispensar na certa ou morrer ali mesmo. Eu não sou desse ramo, minha diversão é outra. Também não é com aquelas mina que não beija na boca só. Tá entendendo? Fazem o que fazem pra não dormir ao relento. Quem tenta ser feliz com uma família então faz de sua própria casa truta uma prisão. Tem medo dos presos que pode fugir, pular o muro da casa e os invadir. Imagina o desespero de uma mãe que tem um recém-nascido aos seus braços protegido, porém ao mesmo tempo ameaçado. Com o calor do seu colo e o coração gelado, acabou assim, nem ouviu o tic-tac, só o pelo amor de Deus. E o clique-clac, pac-pac-pac. Morte, silêncio, desespero, blocos montados, muro do medo. E num piscar de olhos tudo se apagará. Não se vê, não se sente, nem escutará. A faca te enterrou e cavalo seu coração. Transforma a amizade em solidão. E num piscar de olhos tudo se apagará. Não se vê, não se sente, nem escutará. Paque te enterrou e cavalo seu coração. Transforma a amizade em solidão. Suspiro rápido como um filme de terror. Psicopata, assassino e o principal ator. Cabeça da mina que foi estuprada, perdeu a virgindade em uma brutal caminhada. As lágrimas de uma mãe que quer ver seu filho, a pampa que já é um usuário. Perde-se a esperança, captando de onde vem a minha inspiração. A minha força que eu deixo pras irmãs, pros irmãos. Vela preta, acesa, zoião. Inveja é foda, macumba infeliz. E sai que sai, sai, sai fora. Todos são capazes, ninguém quer correr atrás. Porque muro do medo tampa a visão. Não tô maluco não, eu sei muito bem o que eu falo. Não sou daqueles noia, maluco retardado que se ilude com a TV e não vê o mundo como é. Que tem sorte e não bota a fé. Camisa suja em papuçar meu ego onde eu tô. Não adianta gritar, vem com revólver judô. Não posso respirar, é tipo uma mão que aperta o meu gogó. Parou minha respiração, já sei é o diabo. É só clamar a Deus, Jesus tem misericórdia. Me cobre com outro sangue, é isso que eu falo. Da mente pra minha boca, a guerra espiritual. Isso que é ser vida louca. Minha roupa é humilde, mas tem nenhum segredo. Meus olhos não são tapados pelo muro do medo. E num piscar de olhos tudo se apagará. Não se vê, não se sente, nem escutará. Uma que te enterrou e cavalo seu coração. Transforma a amizade em solidão. E num piscar de olhos tudo se apagará. Não se vê, não se sente, nem escutará. Uma que te enterrou e cavalo seu coração. Transforma a amizade em solidão. São tantos anos lutando pra descobrir a verdade. Entre você e o certo agrade. Meu verso tão incompleto, mas vale a intenção. De bermudão e chinelo, procura Deus ladrão. Tanta mente de vilão, matando chaviano. Pá, pá, tomo tiro, só um rato sangrando. Minhas oscilações, meu eu contra meu eu. Agora sim dou pra ouvir um pelo amor de Deus. Você trata com os outros enquanto o trabalhador tá tretando com o capeta. E você, que é o valente pro crime, arreganha os dentes. Calar de mal é fome, enfia Glock no e vê se vira homem. Crente não é doente, e muito menos covarde. Só direciona sua ira por verdadeiro inimigo. Jesus virou, não pecou, era uma bomba relógio. Quando explodiu, vixe, não sobrou nem os ossos, mas ele ressuscitou. Porque ele tinha um segredo, não tinha os olhos tapados pelo muro do medo. Tanto veneno no beijo, meu Deus, me dê tua mão. Tire a criança do crime, perdoe o ladrão. Tanta decepção, tanta desunião. Tocando a família pela quadrilha, fornicação, adultério, hipocrisia, beleza sem mel e medo de andar pelo certo. A noite foi sinistra, voou mais um cabelo, mais uma mente tampada pelo muro do medo. E num piscar de olhos tudo se apagará. Não se vê, não se sente, nem escutará. Uma que te enterrou e cavou seu coração, transforma a amizade em solidão. E num piscar de olhos tudo se apagará. Não se vê, não se sente, nem escutará. Uma que te enterrou e cavou seu coração, transforma a amizade em solidão.